Momento. Hora do café com Marcos Soares. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o 11. Nós vamos ler então o nosso tema. O nosso tema de hoje é: o sonhador se torna provedor. Olha para o teu irmão e diga aí: o sonhador se torna provedor. De novo, digo: o sonhador se torna provedor. Eu quero dizer para você que por algum tempo na sua vida, talvez você dependeu de alguém. Mas se você a partir de hoje confiar em Deus e entregar o teu caminho a Ele de verdade, você não vai mais depender de ninguém, só de Deus. E você vai ser um provedor na vida de outras pessoas. Quem crê, diga amém. Glória a Deus por isso. Então, o sonhador se torna provedor. Dá para vocês me ajudar aí dentro aí da Tricasse, colocar o tema, por favor. O tema, tchan tchan. O sonhador, obrigado, se torna provedor. Gênesis 37, de 1 a 8. Vamos ler então. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Lembra que eu falei ontem que Jacó, ele ficou ali e deitou e sonhou com a cabeça deitada numa pedra. E ali, a partir dali, Deus começou a mudar a vida dele. Agora aqui, Deus já começou a concretizar. Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ele, José, ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Olha aí, ó. Olha só o que é a pessoa dar mau testemunho. Olha para alguém perto de você e diga assim: as pessoas estão de olho em você, irmão. Você tem que brilhar como uma luz no mundo de trevas, diga aí. Nós temos que brilhar, nós não podemos dar mau testemunho. As pessoas, quando olhar para você, ela tem que ver em você um bom testemunho. Mas ele levava para o seu pai, coloca lá o texto, lá mesmo, minha filha. Coloca o texto aí que eu estou lendo. E ele, então, ele trazia más notícias a respeito deles. Olha, fica de olho aí, pantufa. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Próximo. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando os molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou de pé, e os vossos molhos rodeavam-se e inclinavam-se ao meu molho. Próximo. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Então, teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho ainda. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse aí que você teve? Porventura virei eu, a tua mãe e os teus irmãos a nos curvar com o rosto em terra diante de você? Seus irmãos, pois, o invejavam muito, mas o seu pai Jacó guardava o caso no seu coração. Oh, irmão, que coisa tremenda que é você andar junto de uma pessoa sonhadora. Você precisa andar com gente que dá certo. Você precisa andar com gente melhor do que você, para que você se torne melhor. Você precisa andar com gente que cresce, que é para você crescer. Se você quiser voar como uma águia, quem quer voar como uma águia? Você tem que sair do terreiro das galinhas. Uma águia não fica onde estão as galinhas. A galinha fica no terreiro, onde tem terra. A águia fica nas alturas, nos penhascos, aonde ninguém, humanamente falando, consegue chegar. Então, se você quer voar como uma águia, tem que sair de onde estão as galinhas. Amém ou não? Amém. José era um homem sonhador. Ele era diferente dos seus irmãos. O seu pai, Jacó, o amava mais do que todos eles. Porque ele era filho da sua velhice, e a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica listrada, bonita, e colocou sobre José. Irmãos, aquilo deixou os irmãos de José terrivelmente com inveja. Olha para o teu irmão e diga assim: não sinta inveja de mim. Diga assim: quando você vê eu prosperar, e você vai ver. De novo, diga: quando você vê eu prosperar, e eu vou prosperar. Se alegre, me trate bem, cuide bem de mim. Quando eu for na sua casa, me sirva um café. Não qualquer café, um café pilão, aquele bem, o top, diga assim: o top. Quando eu for na sua casa, me sirva o melhor. Diga assim: cuida bem de mim, irmão, porque amanhã Deus pode me colocar para ser aquele que vai te ajudar a sair do buraco. Ah, irmão, cuida bem de mim, hein? Cuida bem de mim. Glória a Deus. José era diferente. Nós temos que ser diferente, igreja. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem que ser diferente. Diga assim: você não pode ser igual. Você tem que ser diferente. Ó, irmão, alguém já foi cobrar você em casa? Foi lá cobrar? Ó, graças a Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E eu aceitei Jesus, eu era menor de idade. Nunca ninguém foi na minha casa me cobrar. Posso ouvir glória a Deus aqui dentro? Não? Se você é daqueles que fica, alguém fica em cima de você, cobrando você, meu irmão, você tem que mudar. Olha para o teu vizinho e diga: você tem que mudar. Você tem que ter crédito. Você tem que ter saldo. Você vale o quanto o seu nome vale. Gostei de Jesus aí. Você vale o quanto o seu nome vale. Ok, olha pessoal, se ela diga assim: nunca empreste o seu nome para ninguém. Não seja fiador de ninguém. Está entendendo ou não? Não peça para mim ser fiador seu. Já de cara já estou te dando a deixa, nem vem. O meu nome é o meu maior tesouro depois de Jesus, depois da minha família. O meu nome é muito precioso. Você vale o quanto o seu nome vale. É forte, não é não? Como é que está o seu nome? Não precisa falar, mas ele vale o quanto você... ele vale o quanto pesa. Aleluia! A Bíblia diz que os demônios olharam para Paulo, para os filhos de Seva, os sete filhos de Seva, e disse assim: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então você tem que ser conhecido e respeitado no céu, na terra, no céu, na terra e no inferno. Cadê o amém aqui nessa noite do sonhador? Muito bem, então eu quero falar hoje alguns pontos de reflexão para você se tornar um sonhador provedor. Repita e diga assim: alguns pontos para mim me tornar um sonhador provedor. Pode deixar aí, minha irmã, sonhador provedor. É muito importante que você entenda que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A Bíblia diz que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. A bênção do Senhor virá sobre você e te alcançará. Você será abençoado ao entrar e ao sair, você será abençoado em tudo que você fizer. Você vai emprestar, mas não vai pedir emprestado. Diga aí: essa bênção está sobre minha vida. Já imaginou você nunca pedir emprestado? Se você atentamente ouvir a voz de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Deus vai alargar as suas tendas, Deus vai alargar o raio de ação na tua vida, Deus vai te abençoar e transbordar você para todos os lados. Então, alguns pontos de reflexão, coloca aí, minha irmã. Vamos, próximo. Primeiro, diga primeiro. Você precisa ter um sonho? Você precisa ter um sonho? Tudo começa com uma visão grandiosa, ao ponto de incomodar outras pessoas. Foi isso que aconteceu com José. Os irmãos dele ficou incomodado com a visão, com os sonhos que ele tinha. Gente que sonha grande, sempre vai ter alguém que vai ficar incomodado. Sim ou não? Sim. E normalmente são amigos, às vezes é a própria família. A Bíblia diz que os nossos primeiros inimigos estão dentro de casa. Sim ou não? Sim. O primeiro homicídio aconteceu aonde? Lá em Gênesis. Caim, furioso com seu irmão Abel. Deixa lá, gente, não quero avião. Está vendo aí, Tiago? Está aí, cadê o Tiago? Ter um sonho grandioso. Tudo começa com uma visão grandiosa ao ponto de incomodar outras pessoas. Amigos próximos e família são os primeiros a te desencorajar. Tem algum marido que está com a tua esposa aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Que bom. Tem alguma esposa que está perto do marido? Levanta a mão aí. Que maravilha. Tem alguém que a sua família, seu filho, sobrinho, alguém da sua família está presente? Levanta a mão. Escute, você tem que ser o primeiro a encorajar a sua família. Então, primeira coisa, ter um sonho grandioso. José tinha um sonho. Ele sonhou que as 11 estrelas, o sol e a lua iam se curvar diante dele. Os irmãos dele ficaram bravos com ele. O pai disse: rapaz, que negócio é esse? Você está achando que eu e tua mãe e teus irmãos vão se curvar a você? Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus pode pegar o menor, e você pode ser o menor da sua casa, e tornar você o provedor lá da tua casa. Uma vez um irmão olhou assim para mim e disse para o meu pai: para que você vai deixar ele fazer um curso de mecânica? Isso aí não dá nada não, pai. E ele também não sabe nada. Olha, irmão, Deus usa as coisas fracas, Deus usa as coisas insignificantes, as coisas que não são, para confundir aqueles que são. Segundo ponto, não se esqueça do sonho. Diga assim: primeiro eu tenho que ter um sonho grande. Ah, me ajuda aí, gente, vamos lá, diga: primeiro eu tenho que ter um sonho grande. Segundo ponto, não posso me esquecer do sonho. Um sonho esquecido não se manifesta. Por isso você tem que estar sempre lembrando, trazendo à sua memória o teu sonho. Você sabe desde quando que eu estou pensando aqui no ar dessa igreja? Eu estou sonhando com esse negócio, eu estou sonhando, estou buscando. Eu não fico parado, esperando as coisas acontecer. Eu vou atrás, eu fico mentalizando, visualizando, correndo. Até que uma hora, pá! Olha para o teu irmão e diz: até que uma hora... Até que uma hora, até que uma hora, a porta se abre. Oh, aleluia, a porta se abre. E quando Deus abrir a porta, o que você tem que fazer? Entrar, entrar dentro. Então, primeiro, você tem que ter um sonho grande. Segundo, você não pode esquecer do seu sonho. Terceira coisa, agir como uma pessoa que vai realizar o sonho. Olha para o teu irmão e diga assim: você não pode agir como uma pessoa comum. Gente, eu sei que em meia hora a insulina vai começar a trabalhar no teu corpo e você vai começar a ficar mais mole do que você já está. Então vamos aproveitar essa meia hora, diga aí: você tem que agir como uma pessoa que vai realizar o teu sonho. E você tem que agir como uma pessoa que vai realizar o teu sonho. Você tem que levantar de manhã e dizer: esse é o dia que o Senhor criou, eu vou partir para cima, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou batalhar, eu vou bater nessa porta. Se ela não se abrir, eu vou bater na outra. Se ela também não se abrir, eu vou bater na outra. Eu vou continuar, porque a Bíblia diz que eu posso. E se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não desista do sonho. Ô, pastor, queria tanto fazer minha faculdade. Queria não, diga: eu vou fazer. mas eu já tenho 40, não importa, eu já vi gente com 70, com 75 se formando. Deixa lá, minha filha, eu estou lendo. Oh, Jesus amado, Tiago, não desista do sonho. Por isso José sempre se esforçou para ter o quê? Uma boa? Ele era um camarada de boa aparência. Então olha para o teu irmão e diga assim, uma pessoa que vai agir como quem vai realizar o sonho, diga aí, uma pessoa que vai agir como quem vai realizar o seu sonho, ela tem que andar bem vestida. Você sabe, irmão, que o seu exterior reflete o seu interior? Ei, o seu exterior reflete o seu interior? Levanta de manhã todo descabelado. Ah, arrastando chinelo. Olha, irmão, postura. Postura. Eu quero, eu vou, eu posso. Eu quero, eu vou, eu posso. Levanta de manhã, dá uma passa uma chapinha nesse cabelo aí, minha irmã. Ei, ei, eu estou falando sério. Ô, irmão, dá uma parada na barba. Você gosta de barba? Dá uma paradinha. Ô, meu Deus, passa um cremezinho embaixo do braço, passa um perfume, põe uma roupa bacana, uma roupa limpa, uma roupa bem vestida. Não fica usando a calça 3, 4 dias, não. Isso sem falar de baixo, né? Troca, entendeu? Renova, vai mudando. Haja, não somente haja, né? De como uma pessoa que vai realizar o sonho, mas cuide da sua aparência. E quando alguém perguntar para você, e aí, já realizou o teu sonho? Diga, estou chegando lá. Estou chegando lá. Diga assim, sexta-feira vai chegar. Olha lá, sexta-feira vamos ver o ar lá em cima, ainda não vai estar colocado, mas já vai estar aqui. Já demos um passo. Então começa a agir como aquele que crê. Uma pessoa que crê é uma pessoa que mesmo em minha circunstância, ela vem em cima da fé. A mulher olhava, as pessoas olhavam para aquela mãe que havia acabado de perder o seu filho. O filho havia morrido nos pés dela. E aí sabe o que aconteceu? As pessoas perguntavam, e aí como é que vai? O filho morto em casa, sabe o que ela dizia? Vai tudo? Vai tudo? Mas o filho estava morto. Ela estava indo atrás do profeta. Mas o filho estava morto. E alguém perguntava para ela, e aí como é que estão as coisas? Tudo bem, não fique falando palavras de derrota, ai meu Deus, já levanta reclamando, ai meu Deus, hoje só tem pão, irmãos, hoje eu vi uma cena na cidade, que puxa vida, eu fiquei muito triste, eu vi uma mulher, eu estava passando de carro, uma mulher dentro, os camaradas vendendo aqueles abacaxi, sabe, que fica nas calçadas vendendo abacaxi, uma mulher pegando a casca do abacaxi de dentro do saco de lixo, e roendo aquele pouco de carne que tinha ainda, de polpa que tinha naquele abacaxi, naquela casca. Você já agradeceu a Deus pelo que você comeu hoje? Você disse, Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus da minha provisão? Então comece a agir como uma pessoa que vai realizar o seu sonho. Por isso sempre foi escolhido para estar em posição de liderança. José foi escolhido para ser colocado numa posição de liderança, mesmo sem saber aonde ele ia. Ele já sonhava, ele sabia que Deus estava colocando ele como um líder. Ele ainda não havia exercido liderança em lugar nenhum, mas ele sabia dentro dele, porque ele sonhava com isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas pessoas têm sonhos, mas não fazem absolutamente nada. Esse é você? Tem gente que sonha, mas não faz nada para manifestar os seus sonhos. Para que os sonhos se realizem, você deve agir de acordo. Não adianta só ficar olhando, Giovanni. Gente, não adianta a gente ficar só esperando. Esperança, muitas pessoas confundem que esperança é esperar. Mas não é esperança de esperar, é esperança de esperançar. Esperança de esperançar é a esperança que te faz ir atrás. Você não fica esperando, parado. Você vai para a luta. Quem está entendendo aí? Se as coisas não vêm até você, é você que tem que ir até as coisas. Aquela mulher, ela foi até Jesus, porque ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. O cego gritou, porque ele sabia que se Jesus chamasse ele, ele ficaria curado. Agora, e aquele homem do tanque? Jesus falou assim: e aí, o que você quer? O que você está querendo? Ele disse: ah, não é que o anjo desce para agitar a água, e na hora que a água fica agitada, o primeiro que cai lá dentro é curado, mas eu não tenho ninguém para me jogar, tem gente que está esperando alguém jogar ele. Irmão, esquece, não é assim que funciona. Você está esperando que alguém faça alguma coisa por você, quando na verdade é você que tem que querer, e é você que tem que fazer. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvirdes, comerás o melhor. Quarto ponto, número 4, vamos lá. Se questionar o tempo todo. Você precisa questionar o tempo todo: será que eu estou fazendo o suficiente para tornar o meu sonho realidade? Será que eu estou fazendo? Você tem que se autoavaliar. E quando você começa a se autoavaliar, escuta aí, você não vai ter tempo de ficar olhando para o teu vizinho. Não vai ter tempo de ficar falando da vida do teu vizinho, do teu irmão. Você não vai ficar olhando para o sonho do teu irmão, você tem que focar no teu sonho. Você tem que focar o teu sonho. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Você tem que prosseguir para as coisas que estão diante de você, para o teu sonho. Para de olhar para o sonho do teu irmão. Questione-se o tempo todo. Número 5. Tempo de vacas gordas. Eita maravilha. Vai ter o tempo de vacas gordas na sua vida. Eu disse que vai ter o tempo de vacas gordas na sua vida. Mas você sabe que também vem o tempo de vacas magras, não é? A Bíblia diz que José, ele passou por essa transição. Quando José, ele foi procurar os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos, quando viram ele, já tramaram: vamos matar ele. Os irmãos queriam matar, e um dos irmãos disse: não, matar não. E jogaram ele dentro de um buraco. Querido, um sonhador, ele pode até ser jogado dentro do buraco, mas não é por causa disso que ele vai parar de sonhar. Ah, pastor, eu parei de sonhar, porque afinal de contas, me empurraram para o buraco, puxaram meu tapete. Não, irmão, não é motivo para você parar de sonhar. Lá dentro do buraco, ele sabia, ele se questionava a respeito dos seus sonhos. Depois ele foi vendido como escravo. Chegou na casa de um oficial chamado Potifar, e a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, ele começou a colocar as coisas em ordem. Deus começou a entregar para ele liderança. Deus começou a manifestar na vida dele que ele seria um grande líder. Ele começou a cuidar da casa de Potifar. Potifar disse: tudo que eu tenho eu entrego na tua mão. Ele tinha uma mulher, ele não falou que a mulher também estava. Mas a mulher dele ficou tão assim alucinada, porque José era uma pessoa extremamente inteligente, bonita, elegante, de postura, um cara sonhador, e um sonhador só fala coisa boa, gente. Sonhador não fica contando derrota, não. Sonhador não fica dizendo: não posso, não dá, não consigo, não. O que põe na mão para fazer, ele faz, e faz com excelência. Mas aquela mulher queria ele de qualquer jeito. Mas ele fugiu. Escute, irmão, um sonhador tem hora que tem que fugir. Um sonhador tem hora que tem que virar as costas para os pratos que o diabo coloca na sua frente. Um sonhador tem hora que tem que virar as costas para muitas coisas, para muitas tentações. Olha para o teu vizinho e diga assim: cuidado, irmão. O diabo anda ao nosso derredor, igreja, buscando a quem possa tragar. Nós temos que ser vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai. E aí, quando ele sai da casa de Potifar, porque a mulher falou: olha, ele quis me violentar, e não foi nada disso, na verdade era ela que queria, e arruma desculpa para poder mandar aquele moço sonhador para a cadeia. Do buraco foi para a cadeia. mas lá na cadeia ele se tornou auxiliar de carcereiro. Ele cuidou de todos os presos ali dentro. Irmão, aonde você está, aonde o sonhador ele está, ele muda o ambiente. Eu vou falar de novo, aonde um sonhador está, ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. Colocou ordem ali dentro. E dali Deus o tirou e o levou até a presença do faraó. E lá na presença de faraó, ele fez o que ninguém no Egito, que ninguém pôde fazer, que era interpretar os sonhos. Só pode interpretar sonhos quem sonha. Só interpreta sonho quem tem intimidade com sonho, quem lida com sonhos. E então ele interpretou o sonho de faraó, que via sete vacas magras, sete vacas gordas atravessando o rio Nilo, e em seguida sete vacas magras atravessavam o rio e engoliam as gordas. E elas engoliam as vacas gordas e permaneciam magras. Aquilo deixou o faraó perturbado, irmão. E não houve ninguém que pudesse interpretar o sonho do faraó. E Deus deu a interpretação para José. Porque Deus dá visão para quem tem visão. A quem tem lhe será dado, e quem não tem até o que tem será tirado. Deus dá visão a quem tem visão. Aleluia! Deus dá visão para quem tem visão. Sabe como é que esse telhado chegou aqui? Você vai dizer, sei, pastor, com a minha ajuda. Sabe como é que a igreja... Ah, pastor, com a minha ajuda. Mas tudo começou com uma visão. Deus me deu uma visão. Eu compartilhei com os irmãos. Nós, Deus foi nos direcionando. Fizemos, vamos trabalhar assim. 20 vezes na reforma da igreja. Estamos no 11º. O tempo para você sair da onde você está, do ponto que você está, até o sonho de Deus, irmão, às vezes você vai suar. Pergunta para o seu irmão se ele está suado aí. Mas é assim mesmo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vai chegar o tempo da alegria, vai chegar o tempo do regozijo. Amém? E aí ele interpretou o sonho. Irmão, ele disse para faraó, eu aconselho você, que no tempo das sete vacas gordas, que serão 7 anos de fartura, estoque os seus celeiros, construa mais celeiros, guarde bastante, porque quando vierem os 7 anos, que são as 7 vacas magras de escassez, de fome, o Egito será um celeiro para o mundo inteiro. Aquilo agradou o faraó, e ele entregou o domínio na mão de José e disse, abaixo de mim, você é o vice-rei, você é o governador do Egito, e o que você falar, todo mundo vai ter que obedecer. Pessoal lá do fundo do ar-condicionado está ouvindo, não? Na galeria estão me ouvindo? Deus vai entregar o domínio para você. E aí vai chegar o tempo das vacas gordas. Oh glória, quando chegar o tempo das vacas gordas, o que eu tenho que fazer, pastor? Guardar. Diga assim, Deus, em nome de Jesus, eu creio, diga assim, eu creio, que todo sonhador é um bom administrador. A Bíblia diz que você... A Bíblia diz que você não pode administrar a casa de Deus se você não administrar a sua casa. Aquele que não administra bem a sua casa vai ter cuidado da casa de Deus? Então a boa administração começa lá na tua casa. Aprenda a administrar a sua vida violentamente. Seja um bom administrador. No tempo da fartura, aprenda a guardar. Não saia gastando loucamente. Faça aquilo que dá. Vai, como diz o ditado, devagar e sempre. Com constante. A Bíblia diz: sede firmes e constante. Não queira fazer tudo de uma vez só, porque senão você vai ficar sem recurso, sabedoria para administrar. No tempo das vacas gordas vão chegar. Olha para o teu irmão e diga assim: as vacas gordas vão chegar. E você tem que aproveitar esse tempo para administrar com sabedoria. A terra produziu abundantemente, assim ajuntou José muito cereal, como a areia do mar, até poder perder a conta, porque ia além das medidas. Sexto ponto que eu quero falar com você, estou chegando ao fim já. Sexto ponto: perdoando os seus irmãos. Todo sonhador precisa aprender a perdoar. Todo sonhador tem que aprender a perdoar. A Bíblia diz que depois que tudo que os irmãos de José fez com ele, quando José viu os irmãos dele, ele chorou. Ele chorou. E deu comida para os seus irmãos, levar para os seus pais, para o seu pai. E na verdade ele armou uma situação, que não dá tempo de falar aqui agora, para poder trazer a sua família toda para o Egito. E a Bíblia diz que quando José veio, e todos os seus irmãos chegaram diante do Egito, que eles olharam e viram José, eles não conheceram José. Eles não conheceram José, porque eles haviam visto um José que eles jogaram dentro do poço. Agora estão vendo um homem coroado, um homem com roupas reais, um homem com cetro e com anel de autoridade. Deus vai te colocar roupas de autoridade, Deus vai te colocar anel de autoridade, Deus vai te colocar colar de autoridade, o reconhecimento de autoridade sobre a tua vida. Eles não conheceram José, José conheceu eles, e José tinha eles na mão, e eles se curvaram diante de José, e José disse assim para eles: levanta, levanta, porque vocês são meus irmãos. Ele tira então a roupa, a sua coroa, tira e diz: olha, eu sou o José, aquele que vocês jogaram no buraco, vocês são meus irmãos. E a Bíblia diz que eles olharam e disseram: José, olha para o teu irmão, diga: José, você está aqui. Diga aí: José, você está vivo. Bate a mão no peito e diga assim: o meu Deus, o Deus do sonhador, cuidou da minha vida. Ele cuidou da minha vida. Nos perdoe. Não, está perdoado. Eu entendo o que aconteceu. Deus usou vocês, irmãos, para me jogar no buraco. Mas na verdade Deus não usou vocês para me jogar no buraco. Ele usou vocês para me jogar no buraco, para que eu fosse para a casa de Potifar, depois para a cadeia, para depois chegar a ser governador do Egito. Tudo era um plano de Deus, José disse. Está perdoado, irmão. Todo sonhador tem que aprender a perdoar para viver as promessas de Deus. Se você quiser viver o melhor de Deus para a tua vida, aprenda, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. 7. Olha só as vestes festivas. Lá no começo nós vimos que Jacó fez uma roupa colorida e deu para José, uma túnica. Era uma roupa de festa. Todo sonhador vai vestir essa roupa. Quem crê, levanta a mão aí. Então pega a sua roupa aí. Vai, 3, já! Segura aí. Pega a sua roupa. É a roupa do sonhador. É as vestes de justiça. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está colocando essa veste sobre você. Esse nosso terceiro dia da nossa campanha aqui, Deus está mostrando para você e para mim, que nós somos sonhadores, que vamos nos tornar provedores. Quando olharem para você, não vão olhar apenas e ver você, vão ver você com uma veste diferente. Olha para o teu irmão e diga assim: gostei da sua veste, hein? Mas muito mais do que a sua veste. 8ª e última coisa. Coloca lá, irmã. Deus vai te dar autoridade, diga aí. Mais bonita ainda do que a tua veste, a autoridade que Deus vai te dar. Você poder andar de cabeça erguida, irmão, e dizer para outra pessoa: faça isso porque eu fiz e deu certo. Seja fiel porque eu sou fiel. Dê porque eu tenho dado a Deus e Deus tem suprido a minha vida. Eu nunca posso falar para alguém fazer uma coisa que eu primeiro não faça. Quem está entendendo isso? Tem muitos pais que chegam para o filho e diz: você não pode fazer isso, mas eles fazem. Eu lembro meu pai, quando eu era pequeno, meu pai fazia eu ir buscar as garrafas de pinga para ele no bar. Chegava em casa, ele fazia eu fazer a caipirinha dele, espremer limão com a garrafa fechada ainda, espremer com açúcar e depois abrir e colocar para ele. E meu pai mexia com o dedo, mandava eu pôr a língua para fora e passava aquele negócio ardido na minha boca. E ele dizia: está vendo isso aí? Você nunca é para você beber. E ele bebia 2, 3 garrafas por dia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Porque eu sou uma pessoa sonhadora. E todo sonhador, Deus vai cuidar. Ensina o menino, ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Olha para o teu irmão e diga assim: você, nesta noite, Deus está falando para você, que você vai emprestar a muitos, mas você não vai pedir emprestado. Você vai ser provedor na sua casa. Ô irmão, sabe que Deus tem feito isso na minha vida? A minha maior alegria até hoje é poder ajudar minha mãe, cuidar da minha mãe. Minha mãe tem 87 anos. Eu posso cuidar da minha mãe. Mas tudo isso porque Deus me fez uma pessoa sonhadora. Você que é sonhador, fique em pé, vamos orar. Oh Pai Celestial, eu quero te agradecer. Pai, eu quero te louvar em nome de Jesus. E quero nesta noite, Senhor, entregar aqui nas tuas mãos cada sonhador, Pai. Porque nós temos nessa campanha: se eu posso sonhar, o Senhor pode realizar. E eu creio, Deus, poderosamente, que o Senhor vai fazer deste sonhador que está aqui nesta noite um provedor na sua casa. Daqui, Senhor, sairão homens de negócio. Daqui, Senhor, o Senhor vai levantar mulheres e homens que vão prover dentro da sua casa, que serão, meu Deus, como uma oliveira que vai produzir o seu fruto, como uma videira que vai produzir o seu fruto, como uma figueira que vai produzir o seu fruto. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja aqui nesta noite, nesse terceiro dia da campanha, que representa, Pai, o mês de março. Nós abençoamos em nome de Jesus tudo aquilo que o teu povo colocar as mãos, que o Senhor prospere, que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrame da tua boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pai, no nome de Jesus, aonde estiver aqui dentro um sonhador, que o teu Espírito Santo sopre sobre ele, para a glória do teu nome, agora em nome de Jesus. Receba os milagres de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.